Clube de Marília. Ondas médias, 1.900 km. Ondas tropicais, faixa de 90 metros, 3.235 km. Uma das emissoras coligadas. Marília, São Paulo, Brasil.